horizonte, impossível não lembrar de você nesse instante, pois era nessa hora que a gente se encontrava. Era bem aqui, você dizia que me amava. Oh, minha linda, aonde você está? Eu quero ter você, te beijar, te abraçar, lembrar dos momentos de antigamente, andar abraçados como dois adolescentes. Nossa, que falta você faz, a solidão é imensa, a saudade dói demais. Será que eu mereço todo esse sofrimento? Não consigo nem dormir com você no pensamento. Eu ligo pra você, o celular tá desligado, você manda notícia me deixando preocupado. Cadê você, gatinha? Quero te amar. Atravesso o oceano só para te encontrar. Se te magoei, vai aí o meu perdão. Foi por uma besteira a nossa discussão. Precisamos conversar. Se ainda existe amor, vamos reconciliar. Te amei como ninguém, nunca te amou. E do porquê que acabou, acabou. Sinto falta de você. O que fiz pra te perder? Agora não consigo esquecer você. Só esperando por ti, não posso aceitar que esse é o nosso fim. Eu já sei, admito, foi uma ilusão, um vacilo, um deslize do meu coração. Eu queria fazer algo pra te magoar, na verdade eu só queria ver você chorar. Agora sou eu que estou aqui chorando, triste, magoado, mas sempre te esperando. Tem algo aqui dentro que não deixa eu desistir, com certeza é o amor que eu sinto por ti. Você não pode ser apenas fantasia, mas a realidade do meu dia a dia. Você matava aula pra poder ficar comigo, brigava com seus pais, se afastou de seus amigos. Como era bom, que puta felicidade, a gente se beijando, se amando de verdade. Na porta do colégio, nas festinhas da quebrada, no meio da rua ou em frente à sua casa. Parecia até filme nosso caso de amor. Não consigo acreditar que tudo acabou, que tudo